este seu olhar. Quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo, e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Se queres se eu te amo ainda, alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar. Amores eu sei, na vida eu achei e perdi. Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti. Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar. Sozinho estarei e alguém eu irei procurar. Sei que outro amor posso ter e um novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Eu sei posso ter e um novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. que eu te amo ainda.